Alfa 9143, Pushback Atlanta. Autorizado, chamar o táxi. Solo 5626. Prossiga. Livrando a pista. Tô no 0, vento no 40 graus, tô no 09. Livre de atolagem na 10, 344. Afirmo, tem aeronave da companhia realizando o pushback, vai aguardar antes da taxiway Kilo. Gente. Palme, prossiga. O Whisky Yankee Oscar tem livre regresso para o pátio da EBTA via November, pista 17 e taxiway Oscar. Reporta livrando a pista 17. November Alpha pronto para cópia. Utilizado voo local, 1.000 pés, corredor forte até 2.0 milhas. Decolada 1.7, curva à esquerda. Controle 1.19.8, aciona 0.1.7.1, coteja. Uno 3.9.4, decolada aos 1.0, controle 1.19.8. 19.8, boa. Fechamento correto, ciente 2 a bordo, altímetro no 0 no 5, para acionamento torre 1 no 8, decimal 6, bom voo. Brice. Boa tarde, voo no 394, contato radar, sua para o nível 360, autorizado por Adileira. Livre para o Adileira, sala 360, 394. 5595, estabilizando o localizador. 35595, passando zona. Completa final, chame torre 18.6 até o balcão. 8.6, obrigado. São 3.661, instrução de Léo, foi direto e o call. Fala da 1.7, curva direita, controle 1.9.8, aciona 0.1.5.1, no coteja. Está presente. E o COVID. Momento correto, altímetro no 0 no 5 para acionamento, chame torre 1 no 8, decimal 6, bom voo. Estacionamento, reporta para o táxi, Índia November Alpha. Chané 6210, desça para 2.3, conforme na final GPS, isso para aproximação. Centro da 2.000, vai informar na final, já é decidido. Minha 2.1.0. Externo, trem baixo, checado, 3595. Salvador, o 3489, com PAV de 54, autonomia de 4 horas, alternando Salvador para táxi. 154 a bordo, altímetro 1.0.5, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1.9.6, bom voo. Táxi Índia Alfa, ponto de espera 18.6, obrigado. 5626, após o início do táxi da aeronave da companhia, segue para posição 4 do pátio 3. 5626, na 6210, completa final, chame torre 18.6, até o robô. 18.6, obrigado, até mais. 0.5. 7, repouso no 0, 35, 5, 9, 5. Torre Salvador, bom dia. Boa tarde, 6210, do Chané. 6210, continue aproximação, reporta no externo, baixado e travado. Vai reportar. Victor Juliette, autorizado táxi até o ponto de espera da pistuna 7, a porta para ingresso, Alfa, Victor Juliette. Passando outra vez, Batango. Fui na proa da rotatória, Romeu Papatanga, informe e visual para o Alfa. Olá, Batango, agora na proa da rotatória e informará a coletiva visual para o Alfa. Direito 219, obrigado. Batei, travou, 6210. Pouso no zero, o vento agora é 140 graus, 9 nós, o que é legal no zero, no 5 tem livre pouso não no zero, o 62 no zero. Livre pouso 62 no zero. Gente, táxi via Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, 59. Taxia na retaguarda do tráfego, quem já iniciou o táxi no seu setor. 10. Autorizado no 333, chama para o táxi. Oscar, Hotel Kilo, autorizado ingresso na pista 1-7, a porta alinhada e pronto. Cabeceiro 1-7, Oscar Hotel Kilo. Triple 5489, ali mantém pista no zero. Voo no 394, chame Recife agora, frequência 1251 e alternado 1-3325. 251-3325, obrigado. Salvador 6210, livrou a nossa comunidade. 6210, táxi via Alfa, repartiante da Juliette. Alfa vai reportar, tudo bem. Batango na prova rotatória, visual com o campo. Emissor em Salvador, frequência 1186, no João Papatango, tem um robô. O Batango chamará a torre no 118, decimal 6. Salvador, Batango, na prova rotatória, visual com o campo. Romeu Papatango, continue a aproximação, reporta sinal 3 milhas da 17, Romeu Papatango. Romeu Papatango reportará 3 milhas do aeródromo, Romeu Papatango. 35489, decolado da zona 9, controle 199, decimal 8. 198-539. Domo 0, táxi via Juliette, portão número 7. Juliette, portão 7, 6, 2, 1, 0, 0. Boa tarde, 5489. Trip 5489, contato andar, saída Arbor, para o 200, sem restrição na decolagem. Saída Arbor para o 200, sem restrição, 5489. 6315, aguarde, será o próximo para pushback no setor. John 02, prossiga. Gente, guardião 02, aguarda um minuto. Oscar Hotel Kilo, tem livre decolagem da pista no 0, vento 140 graus, 9 nós, decola restrito 2 mil pés inicialmente, o restante da subida em coordenação com controle, 199 decimal 8. Zero 02 na escuta. Alô, Salvador, gol 133, para o táxi, 170 bota, 4 horas e 10, apenado Galeão. Atualmente mantendo o rumo noroeste, temos a aeronave aproximando para pouso na cabeceira 17, confirme. Será através do 612, o gol 1333. Hotel Kilo. Do Boeing da Gol na retaguarda, autorizado para o inspecionamento, chama para o táxi. Tem coordenação, pistola para o Gol, autorizado em a sua direita aí, se mantendo rumo noroeste. Rumo Patan, ciente do tráfego. Oscar Hotel Kilo decolou de Salvador aos 22, transfere ao controle frequência 119.8, 119.8 para o Oscar Hotel Kilo. Para o solo, Guardião 02. Gente 02, mantendo a escuta, guardando transferência de comunicações, Guardião 02. Escuta, 02. Passando o Oscar, Hotel Kilo, Salvador. Precisa controle. Ingresso. Autorizado, prosseguir agora a saída Romo, subindo para o 200, sem restrição, Oscar, Hotel Kilo. 200 sem restrição, Oscar Hotel Kilo, graças. O Guardião 02 segue para o seu aeroporto, não é isso? Abriu para o seu aeroporto. Ok, 7. O tráfego já passou, que está pousando a 17. Prosseguindo agora para o seu destino. E transfere para o controle na frequência 119.8, Guardião 02. Transfere 119.8, 02. Boa tarde, Guardião 02. Prossiga, Guardião 02. Decolou de Salvador, está indo para o aeroporto, um acidente entre com convite para o 02. Guardião 02, conforme na, na proposta lá, informa o tráfego mais direto do meu pairando no, no local do acidente. Vai ficar atento ao tráfego, o Guardião da 2. Direto Romeu, atento para o Alfa Serra 50 da Polícia Militar, prosseguindo para o local do acidente, no aeroporto. Gente, Guardião da 2, mais tarde. Solo, tá 3144 para o táxi POB 154, autonomia de 3 horas e 40, alterna João Pessoa. 54 a bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via Índia Alfa no ponto espera Torre 1 noite, esse é um 6, bom voo. Índia Alfa, ponto espera Torre, tá 3144, bom dia. Colo 333, táxi via Índia Alfa no ponto espera Torre 1 noite, esse é um 6, bom voo. Táxi via Índia Alfa no ponto espera Torre 1 no noite, decimal 6, bom voo. Índia Alfa, ponto espera 26, boa noite. Padrinho 02, está visual com o tráfego do Mike de Leto Romeu? Afirmo, Mike de Leto Romeu, está visual. Mike de Leto Romeu. Mantenha a separação sem interferir com o tráfego do Guardião. 0 graus, 9 nós, Alfa Romeo Juliette. Sem interferir a ação policial do Guardião 02. Ok, então você tem que fazer uma parte da sua rede? Afirmativo. Do Bocavinha, do Bocavinha. No 68 a bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via Índia Alfa no ponto espera Torre 1 no noite, decimal 6, bom voo. Índia Alfa no ponto espera 1 no noite, 6, boa. Desloque com o Guardião, posso coordenar com o mesmo? Autorizado, coordenar com o mesmo sem atrapalhar na ação policial, mais de direto de Romeu. Ok. Mas o Guardião está na escuta? Mais de direto de Romeu? Ok, grato, capitão, muito obrigado. Tá no ar aí, a gente tá se afastando aqui para quatro pessoas aí. Patango livre ingresso 997 para o pátio 4, porta levando a pista 97. Victor Juliette, decolado aos 27, controle 199, decimal 8. A linha e decola pista 10, o vento 140 graus 89, que é legal 10 no 5. A linha decola pista 10, com a 3144. 17. O carro de Alfa Vista de Leste ficou para 1 no mil pés, posto Prada Barra, confirmando a TGL em Veracruz. Afirmo confirmado o TGL em Veracruz, se manterá 1 no mil pés e seguirá pelo corredor Axé. Salvador, o Oscar Hotel Kilo, emissão de transporte de enfermos, solicita da presença, se possível, a proa de STEP, limite da FIRA Amazônia. Confirma a posição? STEP, Eco Serra, Tango, Eco Papá. Aguarda um minuto para decolagem. escutando. Pronto, ponto de espera. Mantém ponto de espera, dono 0 no 333. Mantenho o voo no 333. Espero ter um quilo, graças. No 0, voo no 333. Ali mantém o voo no 0, voo no 333. Está na operação? Ok, obrigado, capitão. Por gentileza, faça uma coordenação na 123-445. Decola da 17, o Índia November Alpha, Ventura 40 graus, 8 nós, que negar no 015. Oxen M3 no 5, mantém ponto de espera. Tanto 3144, decolado aos 29, controle 119, decimal 8. 98 graus, boa tarde, bom telefone. Salvador, boa tarde, Altan. 3144, cruzando 2500. Peço aí, da Momon. 3144, boa tarde, contato radar, ficou para o nível 370. Autorizado, 370, 3144. Dia November Alpha. Papapá, Mike Juliette Romeu. Consiga, Mike Juliette Romeu. Prossiga, Mike Juliette Romeu. Tá lembrando o sobrevoo aqui do Ascension, próximo ao CIA, Ceasa, para regresso, tá no visão, não. 0, vento 120 graus, 119, correção 109. Deu decolagem, eu vou 133. CIA November Alpha, livrando o eixo da 1028. Índia November Alpha, ciente. Controle 119 decimal 8. Chama controle 119 decimal 8, grato Índia November Alpha. Flip 5489, chame Recife na frequência 126 decimal 0. Controle está 3144. Escuta 344, 5489, copiou? Papá, papá, Mike, Juliette Romeu, chame torre na frequência 1, 186, seu compor. Juliette, bem, é graça, senhor. Prossiga o TAM 3144. Velocidade de coordenada direto pro tipo 3144, com utiliza. Qual é a coordenação 3144? Cuidado, André. Trip 5489, Salvador. Salvador, boa tarde. O Papa Romeu Índia November Alpha decolado na sua escuta. Boa tarde, Índia November Alpha, corredor forte, 1010. Tome solicitation voo. Afasta até 20 milhas no corredor forte para treinamento de manobras do Índia November Alpha. Entendi, na escuta Salvador, Índia November Alpha. Sua escuta, Índia November Alpha. Controle, voo 333. 333, boa tarde, contato radar, estou para o nível 360, está autorizado o Lida. 360 na proa de Lida. 3144, sempre solicitou manter o perfil da saída. Ok, vai manter então o perfil da saída, o 3144. Dado pouso na pista no 7, o vento no 30 graus, 9 nós, que é legal no 0, no 5, cheque de sinistro de pouso. É o Romeu 44, senhor, autoriza aí diretamente com a Gadabata? Afirmo, direto André da Bata, reportando solo controlado, Juliette Romeu. Botar solo controlado, mais Juliette Romeu. Passando o Oscar pelo quilo, registra agora na frequência 12545 e alterna 126.85. O Xané, tráfego após decolagem na linha do litoral à sua esquerda, um tráfego de pequeno porte, mantendo 1000 pés. Tem decolagem, questão 0, 65, 96, 130. Xené 6315, decolado aos 35, controle 199.8. 199.8, 6315, boa tarde. Controle Salvador, Xené 6315, boa tarde. Cruzada 1500, saída a bordo. Boa tarde, Xené 6315, contato radar, estou para o nível 3x0. Para o 360-63, ano 5, Oxana. Boa. Meia. Santorizando 44, chame Recife 12545 e alterna 12685. Agora 2545, contando 2685, grato, boa tarde, Montevideo. Alfa Vitor Juliette, nosso tráfego para informar, frequência livre, chama para regresso.